tô na balada, no desmantelo. Eu bebo todos, nunca acaba meu dinheiro. Tô na balada, sou vagabundo. Eu bebo mesmo, quero que se acabe. Eu já negar. Ó o caminhão de som chegando. Isso é cintura de mola 2017, meu patrão. Alô, galera do Piauí. Tamo chegando. Ó, Rosinho, bom danado. Cadê o Dé? Bora no pezão. Aumenta o som da rádio, olha aí, doidão. Sou filho de fazendeiro, já nasci cheio do dinheiro. Mulherada bem pra cima, gosto de rapariga. Carro importado, mulher nova do meu lado. Vivo essa vida dura e quem quiser pode falar. Tô na balada, sou vagabundo. Eu bebo mesmo, quero que se acabe o mundo. Tô na balada, rapaz solteiro. Eu bebo mesmo, nunca acaba meu dinheiro. Tô na balada, sou vagabundo. Eu bebo todos, quero que se acabe o mundo. Tô na balada, sou maloqueiro. Eu bebo mesmo, nunca acaba meu dinheiro. Joga, nega! Zezinho do Piauí, esse é nosso patrão. Isso é cintura de bola 2017. Joga, doido. Vai pra curar. Sou filho de fazendeiro, já nasci cheio do dinheiro. Mulherada bem pra cima, gosto de rapariga. Carro importado, mulher nova do meu lado. Vivo essa vida dura e quem quiser pode falar. Tô na balada, sou maloqueiro. Eu bebo todos, nunca acaba meu dinheiro. Tô na balada, sou vagabundo. Eu bebo mesmo, quero que se acabe o mundo. Tô na balada, sou maloqueiro. Eu bebo mesmo, nunca acaba meu dinheiro. Tô na balada, sou vagabundo. Eu bebo mesmo, quero que se acabe o mundo. Produções Pedro Segundo. A cintura de bola 2017. Abre o porta-mala, negão. Tô na balada, sou maloqueiro. Eu bebo todos, nunca acaba meu dinheiro. Tô na balada, sou vagabundo. Eu bebo mesmo, quero que se acabe. Joga, negão. Tô na balada, não desmantelo. Eu bebo todos, nunca acaba meu dinheiro. Cintura de bola, o pancadão da Bahia.